Doutor, bom dia. TAM 3153, informação Golf para localização. TAM 3153, informação Golf para localização. Bom dia, TAM 3153, saída prevista para El Lideirume, número 2 para cópia. Tá, sua escuta. Azul 4040, ready to copy. Ready to copy. Azul 4040, clear to confins, flight level 340 via upper Zulu 21, arbor departure with Alpha transition. Take off from runway 10 right turn, departure frequency 119.35, squawk 5416, read back. Checagem 6570, bom dia, continua a aproximação, agora autorização para o pouso, o ajuste 109. Confirme, padrão? Afirmo. Sim, aguardando a autorização, ajuste padrão, ASA 6570. Bring back correct, all ready for push and start. TAM 3153, pronto para cópia. TAM 3153, pronto para cópia. Zero grau, 6, não. Livre pouso, baixar travado, APA 6570. Eu falo, 3153, tá pronto. TAM 3153, autorizado Galeão, nível 360, via Pernas Ember 857, saída da EO, Lideirume. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 54 no 7, coteja. 360, autorizado para o Galeão, via Pernas Ember 857, decola da 10, curva direita, na EO, Lideirume. Transponder 5417, controle 119.35, na remota 13, tá? 3153. Fechamento correto, chama para pushback solamento. Chamará. Ele é 7-8, que está no zero. Bom, na 0-3, bom dia, que está aproximação número 2 para pouso, ajuste na 0-3. Número 2 para pouso, na 0-3, agora na 0-3. Tá 3597 a bordo, 3 horas e 55, cabina. Cabina COB? COB 9797. 297 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8195, tom low. Índia Alfa, ponto de espera 1095, bom dia, 3597. Solo 48, libera a primeira direita, solo 121, decimal 9. Liberar na última e na Golf, solo 121, decimal 9, lá, 6570, obrigado. Sim, chave 6570. Salvador, muito bom dia, Absa Cargo, 6570, Arizona Golf. Bom dia, Absa 6570, táxi via Alfa Kilo Sat 3. Alfa Kilo Sat 3, na sua escuta, 6570. Salvador, bom dia, 1709 da Gol. Estamos a 1,5 milha do externo. Gol, 1759, bom dia. Continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 0 na 3. Número 2 para o pouso, com 1003, 759. Gol 10093, solo 50, libera a primeira direita, chama o solo em 121 do sinal 9. 219, zona 013. Sinal 10? Permitiu. Passatagem do mesmo a Lima, tem cabeceira na 0, tá 3171. Posso 37, ele mantém 9-0, tá 040, clear for push and start, call, ready for taxi. Bono 093, taxi via Juliette, portão meia dúzia. Juliette, meia dúzia, bono 093. Bastião, decolar 54, controle 199, decimal 35, boa viagem. Decimal 35, obrigado, bom dia. Alô, é o 970, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 1 no esquerda do parte 3. Parte 1 na esquerda. Parte 3, zero. Exato. Eita, baixado e travado, livroso da Vesta, tá certo. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, 0400, runway 10. Salvador, bom dia, pra 3890 com hotel. Para repetir, no 330. Tico 973, Paulo 02, libera direita, Paulo 121, no final 9. 209, Controle 19, sinal 35, aciona 5432, coteja. Realizando 330, existe busca da Ju Comerciana, 1935, 5432, pode estar 32, mais 3. Planejamento correto, chama para feedback sonamento. Obrigado. Paulo, bom dia, Rio 59, visão, bateu na minha equipe. 5973, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Alfa 3. Paulo, bom dia, Rio 4201, no centro da hotel para Campinas, no problema. Aguarde para a cópia. Bem, a saída vai ser da Léo da Bridge. Léo da Morte, agora. Léo da Morte, obrigado. Voluntário, Santa 3, 153, 132 a bordo, sono 23 horas e 50, alternando o Ribeirão Pé. Altino 38 a bordo, altímetro 1-0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, decima 9-5, com gol. Índia Alfa, ponto de espera 2-9-5, obrigado, bom dia, 3-1-3. 1-0, ele tem estimado para início do pushback. Azul faz 040, airborne at 04, control, Lima 9, small 35. 180, small 35, so 40, 40. T3153, bom dia. Autorizado a linha de decolagem Loma 0, vento 350 graus, 29. A linha de decolagem Loma 0, T3153. 5 minutos. Obtenha a escuta, auxiliada. Luca 201, no pronto para a copy. Cruzado Campinas, nível 300, via pêndulo 10, Pubá, via pêndulo 16, saída da Elza e da Mocha. Decola da 10, curva direita, controle 19, decimal 35, com voo. Corrigindo, Luca, corteja. Só faltou outra foda. 5435. Campinas, nível 300, via pêndulo 10, Pubá, via pêndulo 16, conforme o passo. Então, Leda Norte, fazer favor, aberto, curva direita, controle 1935, transponder 5-4-5, 4-2-0. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Obrigado. 153, decola usina 1, 119.35. Curva à direita, Sérgio Israel, Leber e Rui. 1-1935 controle, 5445 transponder. Galeão 360, tudo pronto, decola 1-0, curva à direita, Israel, Leber e Rui. 1-1935, 5445, gol 1-9-3. Correto, no direcionamento. Azul 4201, 113, 113 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia alterna. Viu? Posição 01 preto. 01, segue o táxi, vem de Alfa, ponte de Fernando 10, Torre 1895, General 1013. Vem de Alfa, ponte de Fernando Torre 1895, 1013, Azul 4201, bom dia. do 4201, pode ficar a cola. 4201, a linha da cola, piscina 0, já está calmo. A linha da cola no 04201. Thank you. 5, Brasília, ponto 4. Salvador, Brasília, 360, nível autorizado, via pesado 17. Decolador 10, primeira curva direita, saída arbor, Elefa. 11935, controle, 5451, transponde. 360, Brasília, pesado 17. Arbor Elefa, decolador 10, primeira curva direita, 19355, transponde, boa noite, 15. Real, chama pushback, acionamento. Para. Salvador, bom dia, tá 3890.0.0 linha decola, pistão no zero, Santa Calma. Autoridade, linha decola, pistão no zero, tá 3890. Prossegue o reboque até através do gate 06. Ok, Dima, Vitor Lima até através do 06. Decolou 24, controle 119, decimal 35. 20-19-35, 3-9-0. Mamãe, Israel, que é o máximo. Sim. mantém a posição, Lima Vitor Lima. Lima Vitor Lima mantém a posição, na escuta? Ok, mantém a posição, visto. É Lima Vitor Lima. Paulo Salvador, vou mandar uma pista, então é a curva, 093, número 2, no setor aguarde para o Cuspé. Agora não vai nossa. Boa 963, o portão 7 está aí, o pushback chega para o carro. Vive o portão 963. Paulo Salvador, bom dia, Oceanair 6225, Brasília, hotel. Oceanair 6225, Brasília, 380, aguarde cota. Valeu. Taxi Oceanair 6211, 122 a bordo, 3h40, alterna Campinas. Oceanair 6211, segue taxi, GNG Alpha, no Ponte Espera 10, Torre 1, 1895, QNH 0 no 3, vamos. Ponte Espera 1895, bom dia, meu 2, 1 no 1. Luz do Pátio continua cedo. Pronto, Celera 225, Brasília, 380, nível utilizado, adianta 1.7. Levando a pista no zero, primeira curva direita, saída arbó, eleva. Vem no rolo 935-5453, transponder. 5380, autorizado. A Brasília, 317, decola 10, pela direita, arbó, eleva. 119-35, controle, transponder 5453, 6225, solicita o pushback e acionamento no 2. Esse é o 0, depois aguarde o 6225. Aguardo. Solo Salvador, voo 1865, pronto para o pushback e acionamento 214. 04, número 2 no setor, 1865. Ok, para o voo 1865. Número 2 no setor, aguarde para o pushback. Boa noite, esse. 193 para o táxi, a bordo 171 com 4 horas de autonomia até na Feira Alta. 963, consegue táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1013. Teve táxi, Indy e Alpha, boa 963. 93, após a aeronave liberar a retaguarda, desde o pushback, chegando para o táxi. Autorizado, táxi. É 225, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, saída de pushback no 2, chance do táxi. Após o gol, fez uma autoridade de 6225. Lambda 10, José Tecalo. Oi, Salvador, bom dia, Lambda 963. Lambda 963, após a rolagem do Ocean Lima, mantenha no zero. Após o Ocean Lima, mantenha no zero. Decolou os 3 quadros, controle 119.35. 1935, bom dia, meu 2 anos. Aguardando sua operação prevista, traço da frente, mesmo destino, mesmo nível, ok? Posição 03. Pátio 3 para a posição 03, confirmado? Confirmado. Bem, chegou aqui a posição Vargas, tem uma aeronave já prosseguindo para o Parque 3 com o reboque. Após a mesma terminar, autorizarei-se o início do reboque. Alpha, Alpha 3 Charlie. Alpha 3 Charlie, aguarda. 01093.0 da Alpha 0. 093, até a ponta de espera agora. 0.0, agora 093. Puxa, 093, livre decolagem da M0, Zé, calma. Livre decolagem, pessoal, 0, 5 não tem ponto de espera, aguarde, era na época decolando agora, mas não preciso de sair do mesmo nível, ok? Manteu o ponto de espera, vou 1-8-6. Decolou os 4-2, controle 119, decimal 35. 935, bom dia. Bom dia. Olá, Termo, passarei 2229, transfere, meu. Bom dia, bom dia. Bom dia, 2229, estou em contato visual, cheque trem, livre pouso 1-0, vento calmo. E aí, pouso 2229. no 865, você está condicionado. Após o pouso da TR na sinal da 10, a linha e mantém. Mas o tráfego ali mantém o 865. Negativo, confirma o horário do plano? 00. Sim, sim, não, vai ser um pouco cheio mais, né? Bom dia.